Podemos abrir juntos as escrituras no livro de João, no capítulo 16. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tem ainda muitas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Podemos abrir um pouco mais adiante, no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Vamos passar um pouco adiante, vamos abrir o livro de Efésios. No capítulo 5 de Efésios, versículo 18, Efésios 5, 18 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando Jesus estava com os discípulos e um pouquinho antes desse capítulo tão precioso que é a oração de Jesus em João 17, ele fala sobre uma coisa muito especial. Ele fala que ele enviaria um outro Consolador. Jesus ia ser morto, ia ressuscitar, e Deus ia levá-lo e exaltar como hoje ele está, acima de todo o principado, de toda a potestade, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Mas nós, as pessoas, a igreja, e digo as pessoas porque elas precisavam ser convencidas do pecado, e aí, se arrependendo, se tornavam filhos, a igreja precisava de outro Consolador. Alguém que estivesse sempre conosco. Se Jesus estivesse vivo hoje, aqui na terra, porque vive no céu, ele está, ele não poderia estar aqui em outro lugar. Por mais que tenha um corpo glorificado, eu acredito que Jesus seria, entre aspas, limitado com o corpo que ele tem hoje, mesmo glorificado. Embora ele seja onisciente, onipresente, e sabe todas as coisas como Pai, ele enviou o Espírito Santo para habitar entre nós, em cada um de nós. E assim ele podia fazer toda a obra. Esse outro Consolador poderia fazer toda a obra na continuação da vida de Jesus. E esse consolador veio, as pessoas estavam sentadas, orando, obedientes. E o Espírito Santo, diz o livro de Atos, veio e eles ouviram um som como um som de um vento. E entrou esse som na casa, e sempre, não sei porque alguma coisa eu tenho sempre com envolvimento com a música, mas quando nós tocamos, nós temos que ter isso no coração. Eu falava com os irmãos hoje à tarde, né, Fabrício? Eles ouviram um som. Por isso que é tão legal, assim, a palavra, ela vai encaixando, né? A gente vê um pouco mais, eu li para vocês Efésios ali, né? A gente se enche do Espírito falando entre nós com salmos. Entoando hinos ao Senhor, um som, há um som do céu. O Espírito Santo veio como um som, eles ouviram um som de um vento, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E houve uma manifestação tremenda, eles começaram a falar em línguas. Pousou sobre eles línguas como de fogo, eles foram cheios do Espírito Santo, e a gente conhece as Escrituras, nós sabemos que depois eles saíram com intrepidez, e Deus começou uma coisa nova em Jerusalém, ali nascia a igreja, o corpo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo fala para nós nos enchermos do Espírito Santo. Nós que tivemos uma experiência com o Espírito Santo, eu me lembro que quando eu fui na frente me disseram, quem quer receber o Espírito Santo? Eu tinha uma semana de conversão, receber o batismo, não o Espírito Santo. Receber o batismo, o Espírito Santo vem aqui na frente. Eu fui lá na frente naquela outra semana e as pessoas falavam naquelas línguas. E eu fui e digo, Senhor, eu quero falar em inglês para me ajudar na escola. Uma semana de convertido, eu não entendia muito o que era o Espírito Santo. Naquela noite não fui batizado. Na outra semana eu esperava com alegria, fizeram um apelo de novo, eu digo, eu vou. E aí, naquela noite, Erasmo e o Hugo Baier ministraram comigo sobre o Espírito Santo, e eu me lembro que eu dizia assim, eu não mereço, eu não mereço. E o Erasmo dizia assim, realmente, tu não merece, mas Deus quer dar. E naquela noite eu fui cheio do Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Ele veio uma vez para sempre, para estar conosco, em nós, entre nós e em nós. E agora nós aguardamos, como igreja, a volta de Jesus. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo constantemente. Nesse período que Jesus foi, e até a sua vinda, ele deixou outro consolador, do mesmo tipo que ele, porque sem isso, nós não conseguiríamos, irmãos, viver uma vida que agrada a Deus. O Espírito Santo veio sobre nós. Mas eu tenho aprendido já há algum tempo dos irmãos, que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo é uma pessoa que pode ser entristecida. A palavra diz que não entristeça o Espírito Santo, que tu foi selado. É o selo de Deus. E lendo as Escrituras no Velho Testamento, eu percebi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre o Espírito Santo, sobre nós. Nesses dias aqui. O Espírito Santo me fez ver um texto. Vamos abrir juntos. Eu já marquei aqui, ó, lá em 2 Reis. No livro de 2 Reis, 1 Reis, Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, os cronistas. 2 Reis, capítulo 4. Nós conhecemos essa colocação. Nós conhecemos essa situação. E eu queria ler com vocês, porque o Espírito Santo tem algo para nós nesse texto também. capítulo 4 diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos, para lhes serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens na casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nós sabemos que o Espírito Santo, uma das figuras do Espírito Santo, é o óleo de Deus. E aqui nós temos algumas coisas que nós já ouvimos, mas creio que o Espírito Santo quer falar de novo. Não era uma programação nossa nessa noite, mas do Espírito Santo. É impressionante como, quando cada um lê a Escritura, o Espírito Santo que habita em nós, ele traz o que a Bíblia chama de revelação. O que é uma coisa revelada? É como se fosse uma cortina, atrás da cortina alguma coisa, então a gente abre aquela cortina e é revelado o que estava atrás da cortina. O Espírito Santo, Jesus diz que ele nos ia conduzir a toda verdade. Então, quando nós abrimos a Escritura, estava vendo como foi precioso o que o Antônio, pelo Espírito Santo, falou. Cada palavra, cada folha, me deu um temor, irmãos. Cada folha é a palavra do nosso Deus. Já pensaram nisso? Cada letra, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o que sempre existiu, o grande Eu Sou, o Todo-Poderoso, escreve. E a gente tem acesso e tem revelação. Não nos é encoberto, nos é revelado. E nesse texto, nós temos aqui tantas coisas preciosas, tantas coisas que Deus já nos falou, que Deus às vezes repete as coisas para nós. E eu queria ver com os irmãos sobre como nós temos, como igreja, sermos cheios do Espírito Santo nesses dias. No versículo 1, diz assim: essa mulher diz a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Eu queria que nós olhássemos juntos de novo essa palavra, depois daquela vírgula. Discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Clamou. Clamou. Uma igreja cheia do Espírito Santo, para se manter cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem que clamar, tem que arder isso no coração. A palavra diz, e Jesus diz pela sua escritura, que Ele que efetua o querer e o realizar no nosso coração. Então o Espírito Santo começa a colocar no meu coração, porque Ele habita, Ele começa a mover o meu espírito a desejar as coisas de Deus. Eu começo a me desejar a estar junto com os irmãos. Eu começo a ter vontade de orar. Eu começo a ter vontade de ler a Bíblia. Eu começo a ter vontade de cantar para Jesus. Isso não depende se eu sou afinado, desafinado. Eu começo a ter o que a Bíblia chama, né, da plenitude do Espírito. Começo a ter vontade em relação a Deus. Esse é um dos trabalhos, uma graça de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Ele começa a nos mover para Deus. Sabe, queridos, a gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. Porque se esse mover dele, que ele gera em nós, não nos move para Deus, uma das coisas que ele faz é nos colocar nos bretes da vida. O brete é aquele lugar onde o gado não tem onde sair, ele tem que ir para frente. Então, por amor, muitas vezes Deus nos coloca em bretes, em lugares estreitos, que nós só podemos ir para frente. Mas não é o que Deus quer, nos colocar eternamente em bretes. Deus quer que a gente tenha do Espírito Santo essa comunhão, de uma igreja cheia do Espírito Santo, e que isso faça nos mover em direção a Deus, sem nenhum esforço. Embora tenha muito que nós temos que fazer sobre andar com o Senhor, Paulo fala, eu me esforcei, não eu, mas a graça de Deus, Epáfras se esforça sobremaneira na oração por vocês, mas a vida de Deus, do Espírito Santo, é Ele que vai gerar em nós. Mas nós precisamos o quê? Clamar. Deus começou a mostrar algumas coisas. Essa mulher tinha uma necessidade. Os filhos iam ser levados como escravos. Ela procurou a pessoa certa. Procurou o profeta e disse assim: meu marido andava contigo. Eu estou viúva. Alguém quer levar meus filhos? Por favor, faz alguma coisa. E ela foi no lugar certo. O Espírito Santo vai nos levar no lugar certo, vai nos levar a Jesus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque o assunto aqui é impressionante, mas eu olho, né, a situação, como ela resolve com óleo em abundância. Se o Espírito Santo é figura, uma das figuras dele, é óleo de Deus, então o problema é resolvido com a abundância do Espírito. E o Espírito está na tua vida pronto para derramar. Como ele vai se manifestar? A primeira coisa é fazer com que essa mulher fez. Clamar ao Senhor. Clamar, Jesus. Vocês têm pedido e clamado assim, como um desejo de vida e morte, ser cheio do Espírito Santo? Ou a gente diz assim: Senhor, me enche do Espírito Santo, preciso enfrentar o meu chefe, preciso enfrentar aquela situação no emprego, preciso enfrentar a situação na escola, preciso enfrentar a situação dentro da minha casa, me enche do Espírito Santo. Ou nós temos uma atitude assim: Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu necessito, não há vida fora da manifestação do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso, eu clamo. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que clama. A segunda coisa nessa história está no versículo 2. Então, como ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo vai gerar na nossa vida, Ele é que gera as coisas de Deus. Jesus diz que é Ele que efetua o querer e o realizar. Então, quando o Espírito Santo começar a gerar, a gente tem que e com tudo, e com toda a nossa força, e dizer: Espírito Santo, enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida, não uma situação difícil só. Senhor, eu estou me dando muito bem. Espírito Santo, enche a minha vida, enche a minha vida, eu clamo a Ti. É vida, eu quero vida. Enche e bate a porta, e bate a porta. Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Não pedindo que o Espírito Santo venha sobre mim, porque Ele já habita em mim. Mas clamando, enche-me, Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer assim para ti de repente: tá bom. Mas tem só um lugar de comando. Ou sou eu, ou és tu. Aí a gente tem que dizer: tá bom, Espírito Santo. Então, assume o lugar de comando e eu vou ficar aqui observando. Quando a gente faz assim para o Espírito Santo, né? Dá uma batidinha assim, tira ele do comando. Ele é muito amoroso, fica só olhando, né? A gente: ai, me quebrei. O Espírito Santo também, tu tá no comando. Amém, Espírito Santo. Então a gente tem que clamar ao Senhor. Clamar: Espírito Santo, vem. Eu tenho que me encher do Espírito, falando com o Senhor, cantando, falando entre os irmãos com hinos, salmos e cânticos espirituais. A segunda coisa está no versículo 2. Eliseu perguntou: que hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quem clama o Espírito Santo, além de clamar para ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que ver o quê? A nossa pequenez. Nós não temos nada se do céu não nos for dado. Nós não temos nada que agrade a Jesus, que glorifique a Jesus, se do céu não nos for dado. Deus nos deu o Espírito Santo. A segunda coisa é ser humilde. O Espírito Santo ama, como Jesus ama, pessoas humildes. Quando Jesus senta, lá em Mateus capítulo 5, ele senta e os discípulos chegam e ele passa a ensinar os discípulos. A primeira coisa na nossa versão é humildade. Ele fala: bem-aventurados os humildes. Ele sabe que uma das coisas que nós, na nossa humanidade, a gente tem dificuldade é ser humilde. Talvez vocês não tenham esse problema, eu tenho. Eu sempre quero que me deem toda a atenção. Eu sempre quero que minha opinião prevaleça. Coisas da velha natureza que se manifestam, embora eu esteja morto em Cristo e ressuscitado em Cristo. Mas eu tenho que fazer morrer essa natureza, e é pelo Espírito Santo que isso acontece. Mas sermos humildes. Humildes. Então a primeira coisa é clamar o Espírito Santo. Clamar para Deus. Vocês já viram alguém se afogando? Eu vi alguém se afogando. Eu vi mais que... A pessoa fica desesperada e a primeira coisa que tem que se fazer é não chegar perto e tentar salvar. Tem uma maneira de salvar, quem sabe salvar, salva certo. Por quê? Porque ela está desesperada. Se a gente chega muito perto, ela agarra a gente e vão os dois para o fundo. Por quê? Porque ela não está preocupada, ela achei alguma coisa. Tem que ser assim com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de ti. A segunda coisa é ser um discípulo, uma discípula humilde. Essa mulher disse assim: eu não tenho nada em casa, só tenho uma vasilha. Lá perto onde eu moro tem um sorveteiro que diz assim: traga a sua vasilha. Alguém já ouviu isso em algum lugar aí? Alguns têm, né? Quando eu ministrei outra vez eu falei o quê? Traga a sua vasilha. Meu irmão, minha irmã, traz a tua vasilha. Qual é a tua vasilha? A gente. Traz a tua vasilha. Seja humilde e diga assim: Senhor, eu não tenho nada, não tenho nada em casa de bom, mas Tu és bom e Tu habita em mim, então eu me trago. Eu trago a minha vida, Senhor, vazia, eu preciso ser cheio cada vez mais, no sentido eu me esvazio, eu me desporto das coisas do velho homem. Senhor, nem isso eu consigo fazer. Nós estamos nos mudando de casa. Vamos para um apartamento, lá para São Vicente de novo, Erasmo. E nós temos um sótão. Eu não sei porque todas as coisas que a gente acha assim, vai aonde? No sótão. Eu não vou dizer, enumerar o que tem no meu sótão, vocês vão dizer assim, tá? Mas entre algumas coisas eu posso falar. Tem alguns brinquedos que ganhei do Samuel, estão guardadinhos lá, os brinquedinhos que os teus filhos brincaram. Tem livrinho de história, tem uma luneta, tem um relógio desses de coisas. E nós, Camila, nós arrumando as coisas do sótão e a gente pegava assim, olha, a primeira agenda do nosso filho. Não, essa a gente não vai jogar fora. E botava a agenda. O primeiro par de meia. Não, isso aqui não. A Carmélia achou os bicos. Os primeiros bicos que eles usaram. Isso aqui não. E tinha uma irmã lá conosco que olhava assim, a irmã começou a rir, né? Porque nem a gente não ia jogar nada fora. A primeira caneta, o primeiro caderno. Quando o Espírito Santo vem, eu tenho que estar totalmente vazio, queridos. Eu vou me despojar de tudo. Para ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Deixa Deus fazer a mudança na tua vida. Deixa Deus fazer a mudança na tua vida. Diz: Senhor, eu estou saindo sem nada. Não posso fazer isso na minha casa. Não tenho essa condição, mas espiritualmente, quando Deus quer uma mudança, a gente tem que dizer assim: Senhor, eu não tenho nada. Só tenho uma vasilha, eu mesmo. Eu me ofereço. Então a segunda coisa de uma igreja cheia do Espírito Santo é a humildade. Se nós clamamos ao Senhor, temos uma necessidade, uma visão real da necessidade do Espírito Santo. Se nós somos humildes, nós vamos começar e permanecer cheios do Espírito Santo. Um pouco mais adiante, diz assim, no versículo 3, então disse ela: vai e pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Outra coisa que uma igreja cheia do Espírito Santo precisa ter, depois da instrução do profeta, veja o versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes, os filhos, lhe chegavam as vasilhas e elas a enchiam. Outra coisa que uma igreja cheia do Espírito Santo tem que ter, além de um clamor que o Espírito Santo gera em nós, além de uma humildade, nós temos que ser humildes, temos que clamar ao Senhor. Nós temos que ser obedientes. Essa mulher não questionou, ela estava desesperada. E ela simplesmente obedeceu. Agora vocês, imagina essa mulher pedindo vasilha. Me consegue uma vasilha? Me consegue uma vasilha para as vizinhas? Por que que tu quer vasilha? Ah, é, vasilha é porque o profeta mandou encher porque eu tô com um problema. Eu bati alguém e explicava o problema dela, ela se humilhava. Mas ela foi obediente. Quando eu quebrei o pé, num sábado à noite, numa reunião de jovens, eu fui andar de skate no final da reunião. Cheio de jovens andando de skate, eu peguei o skate e saí andando por aquele corredor. Aí os jovens falaram assim: aí estão, hein, andando de skate. Aí eu fui fazer uma manobra, não lembro o nome da manobra, mas a manobra é aquela, fui rasgar. Os mais velhos não sabem o que é rasgar, né? Mas os mais novos podem explicar depois. Fui rasgar, é fazer assim com o skate, assim, ó. Eu coloquei a mão no chão, porque eu sabia que eu ia encostar a mão no chão, o skate ia sair. Quando eu rasguei, o skate saiu antes da hora. E eu caí e quebrei o pé. Skate de um lado. Cada vez que eu fui, fui a 3 médicos. Os médicos disseram, o que que houve? Jogando futebol? Eu digo, não. Ah, acidente em casa? Não. O que que houve? Caí de skate. Eles me olhavam e diziam assim, quantos anos o senhor tem? 48 anos. Quantos quilos o senhor pesa? Aí eu falei quanto eu pesava. Aí ele disse assim, o senhor não acha que o senhor está um pouquinho gordinho, um pouquinho velhinho para andar de skate? E eu, a Carmélia riu, ele colocou a bota, aquela de gesso, a primeira bota, né? O que aconteceu? A bota quebrou, aquela bota, a primeira bota, não, a definitiva quebrou, eu fui em outro médico. Entrei no médico, ele, ô, seu Everton, né? O que foi que houve? Futebol? Eu digo, ah, de novo não. Se repetiu e a Carmela dizia, fala. Foi uma humilhação, queridos. Aí chegou a vez do Tobinho. Terceiro médico. O Tobinho, Tom, o que que houve? Futebol? Eu digo, eu caí de skate, eu tô gordo e sou velho. Não vou andar mais skate. Queridos, a gente tem que se humilhar. E a gente tem que obedecer ao Espírito Santo. Por mais estranho que pareça, se está na Escritura, se é assim que Jesus quer, mas eu não sinto assim. Eu não concordo assim. Mas está na Escritura. Então é como Jesus quer. E Ele me ama. Então eu vou obedecer, essa mulher obedeceu. Agora vocês, irmãs, se imaginem um monte de vasilha. Uma vasilhazinha só de azeite, a única. Ai, vai faltar azeite. Vou jogar o último azeite que eu tenho fora, e se não encher tudo isso aqui. E os filhos olhando. Foi assim que ela fez? A gente não sabe. Mas a gente vê que ela foi obediente. A igreja que obedece é cheia do Espírito Santo, fica cheia do Espírito Santo. E ela virou. Ela teve fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Pode pedir para Deus, Senhor, eu quero fé. Fé. Fé. Alguém já chegou para Jesus antes de vocês e já pediu fé para Ele. Então, acho que Ele entende. Senhor, me dá fé. Senhor, aumenta a minha obediência. Senhor, me dá fé. E ela virou e começou a sair, e virou no outro e saiu, e foi virando, e foi enchendo as vasilhas. Uma igreja que clama o Espírito Santo, que tem desejo de Deus acima de todas as coisas. Uma igreja feita por pessoas, homens e mulheres humildes. Uma igreja que é obediente à Escritura, mesmo que não tenha toda a revelação, mas é a Escritura de Deus que me ama. E uma igreja cheia de fé é uma igreja que vai ser cheia do Espírito Santo. E a última coisa, queridos irmãos, e vocês podem depois, alguns já ouviram essa palavra, vocês podem trazer diante do Senhor. Senhor, eu estou ouvindo de novo, o que está acontecendo? O que que é, Senhor? Eu me lembro que o Lentes compartilhou uma coisa comigo depois que eu tinha ministrado. Sempre há do Espírito Santo alguma coisa que Ele fala com a gente. A última coisa, no versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai e vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. O Espírito Santo falou para mim uma coisa tão diferente nesse versículo. Vai e vende o azeite. Vai e reparte a vida de Cristo. Uma igreja que reparte a vida, que cuida das pessoas, que evangeliza, que dá a sua vida, é uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa nos encher. Hoje, antes de vir para cá, eu saí de uma reunião com a liderança dos músicos e vim, e eles vieram para cá, e eu precisei ir no shopping, e digo, vou fazer algumas coisas que eu tinha que fazer. E disse assim, tinha uma moça no caixa. E eu gosto de falar com os caixas do supermercado, aqueles meninos, porque eles nos ouvem. Eles não podem fazer assim, então eles são obrigados a nos ouvir. Aí estava a moça assim, né, e o Espírito disse assim, fala com ela, fala com ela, fala com ela. E ela passando as compras, né, total é tanto, fala com ela. Aí eu puxei o cartão para pagar, coloquei o cartão, pode digitar a senha. Eu digitei a senha, tirei o cartão, aí eu vi, não vai falar com ela? Não vai falar com ela, então. Aí eu digo assim, tu me desculpa. Qual é o teu nome? E ela disse o nome. E eu digo assim, Deus te ama. Só que eu engasguei quando falei isso. E comecei a chorar. O que não é pouco comum, né? Mas eu comecei a chorar. Agora vocês imaginam um cara desse tamanho, com um cartão, não, porque eu paralisei. E comecei, disse, Deus te ama. E começou a escorrer lágrima, e a moça parou, olhou para mim assim. E a fila, reparte Jesus. Eu te digo, eu te provo não só por esse texto, que quando tu reparte a tua vida, Jesus dá mais. Quando tu reparte, Jesus dá mais. Uma igreja que reparte a vida é uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos repetir junto as coisas? Primeiro, um desejo grande de Deus. Um clamor, vamos usar a palavra ali, um clamor por Deus. Segundo, uma igreja, como? Humilde. Terceiro, obediente. Quarto, cheio de fé. E a quinta coisa, uma igreja que reparte Jesus. Se nós fizermos essas cinco coisas, entre outras tantas, de nos encher do Espírito falando entre nós, obedecer. Vocês viram aquela lista de Efésios, ele vem vindo, vem assim, depois a gente fala... Fala sobre obediência, logo nos versículos depois. Queridos, nós vamos ser uma igreja cheia do Espírito. Nós vamos viver no meio das lutas com vitórias. Ontem às 3 da manhã, o Carmelo e eu estávamos orando, e ela me perguntava, mas por que eu estou... com esse sentimento, o que está acontecendo? Uma coisa lá do passado veio como uma flecha de madrugada, acordou minha... Na realidade, quem acordou minha esposa foi o celular. Até hoje não sei quem foi que telefonou. Às 3 da manhã, tocou o celular, a gente acordou. Nós estamos numa idade que quando a gente acorda de noite, demora para dormir. Não sei se vocês estão nessa idade também. Estou com 54, sou novo, né? Não pareço assim e tal, mas... Mas assim, uma idade que a gente acorda, vamos orar, vamos ler a palavra, porque tocou aquele despertador, mas não era Jesus nos falando. Aquele celular, e veio aquela seta assim, de acusação. E nós nos abraçamos e começamos a orar ao Senhor. Ela disse, por que essas lutas estão? O que está acontecendo? Como é que o diabo traz isso? Eu digo... Está tudo acertado, Carmela. E comecei, ministramos sobre portas de entrada e tudo. Ela disse, não. Eu digo, olha, Carmela, nós estamos em luta. Mas o Espírito Santo está em nós. E nós, voltados assim para o teto, começamos a dizer assim, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo. Sabe que hora nós fomos dormir, irmãos? 5:30 da manhã. 3, 4, 5 e meia. 3 horas em luta, mas o Espírito Santo foi vencedor. Eu quero animar vocês, meus irmãos. Até brinquei com ela, o sol estava nascendo, dali a pouco eu falei, o choro vem de noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu amado irmão, se cheio do Espírito Santo. Se cheio do Espírito Santo. Clama, te humilha, obedece, pede fé e reparte Jesus. E eu te garanto, pelas Escrituras, não eu, mas o Senhor, que tu vai ser cheio do Espírito Santo. E no meio das lutas e provações, o Espírito Santo vai te consolar e vai te guiar em vitória. Vai te manter firme até a volta de Jesus. Amém? Oramos? Espírito Santo, muitas vezes tu repete a palavra. É por algum motivo, Senhor, é para conversar conosco, retomar, Senhor, algumas coisas. Mas nessa noite, nós clamamos a Ti, Senhor, que nada nos distraia, porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tu que é o óleo de Deus, Tu que é o poder de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito do Deus Altíssimo, que habita em nós, está conosco, se uniu ao nosso Espírito, formando um Espírito com Deus. Te manifesta, Espírito Santo. Cria desejo de Deus em nosso coração. Cria desejo de Jesus em nosso coração. Ainda que o mundo, Senhor, como essa música aí que está do lado, tenta nos distrair. Ainda que nós mesmos tenhamos, às vezes, coisas de distração, nós não queremos ficar distraídos. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo para guardar em glória a Tua vinda, Senhor. E naquele dia, o selo da promessa de nos receber, Senhor, para sempre contigo. Enche nossa vida do Espírito Santo, Senhor. Já que está em nós, transborda de nós. Transborda de nós, Espírito Santo. Transborda de nós. Aleluia. Quero dar um recado de Deus específico para vocês essa noite. Ao entrarem em casa e ao deitarem hoje, digam assim, Espírito Santo, há alguma coisa que impede que tu me encha? Quando tudo parar, a gente colocar a cabeça no travesseiro e diz, Espírito Santo, há alguma coisa que impede que tu me enche? Se ele falar, pede perdão e diz depois, Espírito Santo, me enche. Deus está me dizendo que alguns aqui vão ter algumas experiências hoje à noite. Tremendas. E Jesus vai ser glorificado. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos na paz, cheios do Espírito Santo, falando entre nós com hinos, salmos. Aleluia. Se esbarrar no irmão, diz assim, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia.